quem agora está me ouvindo, aceite aqui nossa primeira saudação. É o Rio Grande quem agora está cantando, na voz amiga de quem honra a tradição. É o Rio Grande quem agora está cantando, na voz amiga de quem honra a tradição. Bom Jesus é minha querência, eu venho lá do nordeste do estado, onde as campinas do meu pago verdejante dão alimento para a criação do gado. Onde as campinas do meu pago verdejante dão alimento para a criação do gado. Que eu trago no meu peito dos meus amigos e também da minha terra. Eu vou voltar para rever as maravilhas do Itaimbezinho e dos aparados da serra. Eu vou voltar para rever as maravilhas do Itaimbezinho e dos aparados da serra. O CTG, presilha do Rio Grande, sua presilha nos atou o coração. Laçou a alma, o sentimento e a saudade, e é por isso que eu adoro a tradição. Laçou a alma, o sentimento e a saudade, e é por isso que eu adoro a tradição. Quando eu me ausento do meu estado querido, já não ouço a tropilha relinchar, eu dou de rédea no meu pingo tostado, e a galopito pro meu pago eu vou voltar. Eu dou de rédea no meu pingo tostado, e a galopito pro meu pago eu vou voltar. Bom Jesus agora vai cerrar o laço, apresilhando a gauchada que se espante. E irmanados pelo mesmo ideal, aqui estamos em defesa do Rio Grande. E irmanados pelo mesmo ideal, aqui estamos em defesa do Rio Grande.